Nem mesmo drama penoso em que vivo, para voltar seu amor para mim. Foram mentiras suas juras de amor que só deixaram sombras tristes assim. Se teu amor fosse mesmo verdade, se tu sofresses o quanto eu sofri, entenderias o dilema de um triste coração que ama e não é feliz. Sombras nada mais a torturar em meu ser, sombras nada mais que me vão enlouquecer. Se hoje está feliz ao lado de outro vivendo, e eu sozinho aqui sofrendo, e aos poucos vou morrendo neste drama sem final. Sombras nada mais a atormentar em meus dias, sombras nada mais, nunca mais tive alegria. Se algum dia fizeres o mesmo, ou ver se alguém que em teus braços está, pode voltar que eu estarei com aquele mesmo amor que guardo para te dar. Porém agora, se tu amas fielmente, peço que esqueças que um dia te amei, porque eu não quero que este outro sofra o que eu sofri vivendo nesta solidão. Sombras nada mais a torturar em meu ser, sombras nada mais que me vão enlouquecer. Se hoje está feliz ao lado de outro vivendo, e eu sozinho aqui sofrendo, e aos poucos vou morrendo neste drama sem final. Sombras nada mais da tua imagem querida, sombras nada mais, só tenho sombras na vida.